Eu fui sem canto pra tua direção. Tava sem voz, sem rumo, só coração. Nem sei onde é que a gente se perdeu ou se escondeu do nosso bem. Sabe bem, falar pro amor de agora que acabou, que foi o tempo que a lua virou. Me dói de um canto sem tamanho. O vazio é difícil acostumar. Ainda bem que não hesitei em te abraçar. O nó afrouxa até a mão querer soltar. Mas da tua mão eu não larguei até voltar pra direção da tua calma. Me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer. Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer. Sabe, amor, eu fui sem canto pra tua direção. Tava sem voz, sem rumo, só coração. Nem sei onde é que a gente se perdeu. O vazio é difícil acostumar. Ainda bem que não hesitei em te abraçar. O nó afrouxa até a mão querer soltar. Mas da tua mão eu não larguei até voltar pra direção da tua calma.